Se liga aí. É nóis que tá. É nóis que tá, neguinho. É nóis que tá, vai. DJ Alpiste, invencível. É nóis que tá, neguinho. É mais um ano que vem, é mais um ano que vai. A gente segue na rima sem olhar para trás. Vencedor, sim, sou eu, muito prazer. Meu Deus, me dá a força que eu preciso pra vencer. Da luta eu não fujo, assim eu não me iludo. Ninguém vai tomar o meu lugar nesse mundo. Não vou perder a fé e nem desanimar. Se quiser vir comigo, vem, é só chegar. Meu verso tem poder, sim, pode acreditar. Pergunte a quem conhece, quem me viu chegar. Já faz uma cara e eu não penso em parar. Pra todos que me amam, eu vou sempre estar lá. No meu lugar, ocupando meu espaço. Você faz o que pode e eu domino o que faço. Sem embaraço, o clima é de festa. E se você gostou, pode colar, vamos nessa. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. DJ Alpiste. Deixa Deus cuidar. Invencível. De você. Deixa Deus cuidar de você. Amigo de verdade se alegra com você. Tudo que você faz, ele torce por você. Até de longe você sabe quando é sincero. Trairagem é mato, eu falo sério. A inveja é lamentável, mas me fortalece. Só assim eu tô ligado em quem me merece. Quem é quem, veja bem, aqui não tem estresse. De falsidade eu tô legal, vê se me esquece. Falador, passa mal e fala sem saber. Enquanto você fala, tão olhando pra você. A mentira não me pega, eu tô vacinado. Eu sei muito bem quem é meu aliado. Você foi pesado e achado em falta. Pagou pra vacilar, garoto, deu mancada. Olha pro céu e me diz o que você vê. Depois deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Eu vejo muita gente abandonando a fé. E a desculpa é sempre a mesma, sabe como é. Alguém te magoou, você não acreditou. Alguém te humilhou e você não gostou. Mas o que será que Deus tem a ver com isso? Será que ele manda no seu compromisso? Pra que fugir se você pode perdoar? Pra que sair se você sabe o seu lugar? Essa vida sem a bênção de Deus é embaçado. Você sabe que não adianta olhar pro lado. Buscar no mundo o que só ele pode dar. Será que vale mesmo a pena continuar? Lembra de quando ele te estendeu a mão? Escolheu você no meio da multidão. Agora é sua vez de aceitar o que ele diz. Levante sua mão, é hora de ser feliz. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. É, mano, é desse jeito, nego. Sem estresse nem revés, Deus sempre vai cuidar de você. A todo tempo e em todo momento, pode crer? Vem com nós, nego, vem com nós. Yeah.